Foi. 4-1 no Coelho. Rádio Olimpo 4-1, aguarde pista livre, número 2 na aproximação, 1-0-1-9, altímetro, informa o tráfego à esquerda, mantendo espera setor norte, não vai interferir com sua aproximação. 4-7, seguindo o guardão. 208, aciona 5-1-2-1, você. Ok, autorizado para Barone 340, operador 44, decola viva. Roda 10, sua direita, da El Leda Eu, 208, o controle. E fora 2 anos, transporte, é o caso 6, só responde quando o pronto estiver no 09. Ok, quando pronto, o 09, 09. Trip 5627, copia. Prossiga. Autorizada da Caju 190, Golf 677, aerovia, decola 10, curva esquerda. Saída Fuca, transição Caju. O controle Salvador opera em 120, decima 8, aciona 5125, cotejo. Autorizado 190 para a Caju, via Golf 677, saída é Fuca, transição Caju. Confirmando o controle pelo ATIS, é 19, decima 8, 0, e aciona 5121. O controle a frequência é 1208, 1208 e 5125 o transponder. Quando pronto, estamos no tiver estacionamento, são quase 3. 208, 5125 no transponder, 5637. Solo Salvador, boa noite, 07, pessoal, boa tarde. Salvador, boa tarde, boa noite, 07. 807, uma boa tarde, você segue de alta, reportando 2VS. Ó, pode ser. Área, reduzindo a velocidade 2502. Área, reduzindo 63, 2. Livre, chame táxi 4065. Corno 807, prossegue via Juliette para o 06. Juliette para o 06, Corno 807. 186, acho como é que estamos. Corno 786, Tango. Corno 10, Salvador, Serra, Tango. Uma boa tarde, Rio, quase que encontra. Cruzado base, reporte na final, se é com hotel aguardando a alteração de pouso, apenas a pista livre. Tango base, 0 Salvador, se é com hotel. Tango. Como é que Tango, reporte curto final da 17, forma o tráfego a aproximadamente uma milha cabeceira 10 aqui aguardando para pouso. 4-1 no solo, 2-4 à direita, 1-2-1-9 solo. Corrigindo, mantém minha escuta, o Unix 4-1, livre a pista, por gentileza, prossegue táxi via Foxtrot, após Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Sierra Eco Hotel, o vento 1-3, 0 graus com 1-12 a nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, hotel. Comprou a norte, o controle opera em 1208, aciona 5103, proteja. 4060, meu Oscar Mike Tango na escuta, tô aí. Oscar Mike Tango tá na vertical da rotatória, mil pés, para o pátio 4, pelo 17. Tá presente, autorizado final 17, reporte na curta, altímetro 10-19, Oscar Mike Tango. Reportará na curta, Tango. Copiado, Romeu Foxtrot Lima. No pátio 5, acionamento táxi decolado, só minha torre na frequência 1186, fixado no 019. Autorizado 2000, livre LS, reporte localizador 6314. Autorizado 2000 e LS, na reportagem estabilizada, chanel 6314. Delta, dados da notificação, não temos o sistema. 1830, copiado agora. 7, o CA Eco Hotel vai liberar segunda à direita, ok? Vai liberar na Taxiway Eco. Segunda à direita, vai liberar Taxiway Eco e vai chamar 1219 solo para prosseguir o táxi. Ao ingressar na Taxiway Delta, tem livre cruzamento da pista 1028 até o Pátio Militar. Tem uma boa tarde, Olympus 419. Confirme o equipamento da nossa. Forçado, tudo em preto, repito o patentamento. Você está com interferência de uma rádio, está quase impossível entender o que vocês estão falando. Ok, troque a frequência para 120 decimal 8, por gentileza. 1208. Chanel 6314, frequência 1208, mantendo 2000. Ele está recebendo interferência nessa frequência, confirma? Nessa aqui, negativo, clareza 5. Ok, Vicente. Autorizado ILS, fala o localizador, Chanel 6314. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado, Chanel 6314. Chanel 6326, desça e mantenha 2000 pés, ajuste 1019, informa o localizador. Troque a frequência, por gentileza, para 120 decimal 8. Vimo para o Pátio 3. Copiar os dados via Índia e Alfa, deu ponto de férias, condição a torre, 186, ajustado no 019. Autorizado o livro táxi para o Tenec Hotel? Autorizado, via Kilo, Adel Passo 3, Sierra, Eco Hotel. Kilo, Sierra 3, tá. O 40, via 5 da Azul, então via Índia e Alfa. Chama a torre em 58, 40. Como recebe 6208-4462? Gente. Chanel 6314, complete final ILS, chama a torre 118-6. Interlagos, Vitor Mike Quebec. Ingresso em Interlagos, informe rotatória, Vitor Mike Quebec. Rotatória, Quebec. Portugal 021. Noelia, Portugal 021. How do you read me? Reading you fast. Roger. Brasília 320 autorizada, colocação no 0, Arbor Eleva, 3197, controle 208, 51 no meio, Chanel 6319. Correto, condução somente de baixo acionamento, próxima posição. Remota 13. Sim. Sul Azul 4065. O 396 desse mantém a 050, chegada à Mar e vigilância. Chegada à Mar, da Odessa, 050, Portugal 021, turn left, heading 180, your limit is the localized course. Left heading 180, limit localized course, Portugal 021. Portugal 021, reduce speed to 200 knots. Speed 200 knots, Portugal 021. Travado está numa sinal de 3 meters. Continuando a aproximação, tráfego iniciando o procedimento na 1-0, 130 graus, 1-12-9, ou Chanel 6314. Gente, continua a aproximação, 6314. Casal com cabo, Victor Mike Quebec. Portugal 021, descendo e mantém 3000 feet, que é a NIT 1019. Portugal 021. Mike Quebec visual com campo. Chama a torre 18-6, Vitor Mike Quebec. 18-6, grato, boa tarde. Controle Salvador, Papa Zero, Mike Controle Serra. Mike Fox Serra, autorizado chegada a man, informe no ponto ideal de descida, aguarde LS X-Ray da 1-0. Descida, isso aí já para descida, o Papa Zero, Mike Controle Serra. Portugal 021, to intercept the localizer, turn left, head 130, descend and maintain 2000 feet. Descending 130, descend 2000 feet to intercept the localizer. Portugal 021. Mike Fox Sierra, desce e mantenha 050 na chegada a mar. 050 na mar, Mike Fox Sierra. Boa tarde. 1208405, boa tarde, obrigado. Azul 4462, descida até 3 mil pés, ajuste 1099. 4462. Estabilizando o localizador 6326. Será 6326, complete final ILS, torre 118.6. 286, boa. Rádio Mike Tango, frequência livre. Saída da EL. 4065, contato radar na decolagem, sube e mantenha 360, saída da EL. Sem restrições ao 360 na DAEL, 4065. Firmo. Oi, Salvador, boa tarde, chamada 6326. 6326, boa, continue a aproximação no 40 graus, uma dúzia nós. O Xenar 6314, solo aos 32, libere a direita e chame solo 1219. Livrando a direita, 219, Xenar 6314. Na final de 3.217, Victor Mike Quebec. Quebec inicia espera no setor, com curvas à sua esquerda, aguarde instruções para pouso no 7. Iniciando 3.60 pela esquerda, Victor Mike Quebec. Olá, muito bem, boa tarde, é Portugal 021. We are established localizer runway 10. Portugal 021, boa tarde, continue approach number 2 for land runway 10. Wind is 140 degrees, 12 knots at Portugal 021. Ok, Portugal 021, continue the approach. Ocean Air 6326 tem pouso autorizado no 0, 140 graus, 1 a 12 knots. Livre pouso 6326. É que mantém o setor aguardando instruções para aproximação, Victor Mike Quebec. Vai iniciar o novo 360 pela esquerda, Victor Mike Quebec. Só para informação, são dois que estão na final, o primeiro é o tráfego do Chanel e o é Portugal na sequência. Após o Portugal, vou autorizar seu pouso no 97. Sim, eu não aguardo esse problema. Xenar 6326, solo aos 36, libera a direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, posição 2? Afirmo, segunda posição. Autorizado, tentar ataque, segundo, vem pra primária. Vai chamar o táxi, vem pra primária. I'm clear to land runway 10140 degrees, 10 knots. Clear to land runway 21, Epsilon, correction. Clear to land runway 10, Epsilon 021. That's right. Boa tarde, isso é 10326, ataque civil Alpha, mantenha antes do ataque civil Juliette. Alpha, mantenha antes da Juliette, 3326. Mesmo, o seu pouso será na pista da 7, 140 com 10 nós. Sente, Quebec. Foram 396, desse que mantenha 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, ajuste com 099, reporte localizador. 2 mil, X-Ray autorizado, chamará no localizador, gol 1346. Remota. 35627, na remota, autorizado, puxe acionamento central para cá. Quente. Para na pista no 7, ok? Mantenha a posição. Quebec, vento 140 graus com uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no 7, Vitor Mike, Quebec. Livre, pouso não no 7, Quebec. Controle Salvador, deve ficar dando a informação de boa tarde. 729, boa tarde, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés. 1-0-1-9, vigilante. 1-0-1-9, poderia batê-lo? T-3-2-6, aguarda, tá, desloca o táxi da Golfo, Fischbeck. Vai aguardar início do táxi do Boeing, nessa via de Liette, para o 0-1. Táxi do Golfo. De 4 mil pés, NH1-0-9. Check now, ground control, 1-2-9. 1-2-9, Portugal 0-2-1. Azul 4462, ciente do tráfego, continue aproximação no 0, vento 140 graus, 1-12 nós. Azul 4462. Continua, 4462. 7-3 Alpha, hold short for William. Taxi via Alpha, hold short before Juliet, Portugal 021. Tô copiando. Alô, aos 39, inicie e mantenha antes da interseção devido ao helicóptero ingressando na pista, ok? Azul 4462, checa o trem, pouso livre 1-0, vento 140 graus, 1-12-9. Livre, pouso 1-0, trem baixo travado, azul 4462. Isso, 627, táxi até a saída do táxi 3, aguardando para ingresso do 41. Gente, até a saída do 3, ou 5627. Tá pronto pro táxi, voo na 649, PLD a 95, autonomia 2:23, estamos alternando a Aracaju. Voo na 649, táxi via Índia Alfa, no ponto de série da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-9, uma boa tarde. 1-0-9, ajuste Índia Alfa, é o táxi, 2-6, torre, boa tarde. O 35627 vai... Aguarda a passagem do Falcon 6 da Avianca, no táxi, vai partir a 21 e após prossegue via 51 do Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0-1-9, uma boa tarde. Ok, 7, após o avião, prossegue para a porta de espera, chamando 2. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, voo no 649, com espera da 109. Ok, no 649, após a passagem, o tráfego ali mantém. Ali mantém, após o azul no 649. Aqui é com delta livre de decolagem, 140 graus com 109. 322, pausa remota 13 para pushback treinamento. Aguarde para início do pushback 1.321 da guarda parqueamento de Airbus 330 da Portugal e após tem livre pushback. Passado é Portugal, precisar pushback 6321. Estamos a 3 milhas do marcador externo, ainda não há vista. Continue a aproximação no 0140 graus 109, informarei pista livre, gol no 396. Thank you. Quatro, 462, solos 42, libera a direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, 442. Salvador, boa tarde, 5627, pronto, 0090. 5627, mantém o ponto de espera, 5627. Gol no 649, pista livre, autorizada a decolagem, 140 graus com 109. Iniciando a decolagem, gol no 649. 3. Alfa, Juliette, 3, 4462. Chama agora o controle em 1208. 208, sim, volta. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, voe direto Manati, ponte 20 milhas fora. Manda 20 milhas, ou é só. 289, informaria pista livre. Sente. O tráfego para no 396, helicóptero que decolou da pista no 7 na linha do litoral, 500 pés, mantendo o corredor axé. Deve receber informação de que é o tráfego. Ok, estamos atentos. Muito boa tarde ao passageiro 2230 para Sireno. O 9 decolou os 44, chama agora o controle na frequência 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde, bom trabalho. Início do táxi do avião, iniciar seu pushback, 1315. Então, após o tráfego do avião, já está autorizado o pushback, ordenado para a posição. Controle uma boa, gol no 649, passa 1800 na Dael, Leda. 649, sub e mantenha 240, saída da Dael. 240 na Dael, 649. Azul 4065 na escuta? Na escuta. Chama o centro Recife em 1251 na antena 3325. 1251 no 3325. Azul 4065, boa tarde. Quilo Quebec Serra, 1500 pés, mantém-se condições visuais, 1019, informa ingressando no Interlagos. Pode prosseguir na descida? Prisado descida até 3 mil pés, ajuste 1019, Mike Fox Sierra. 3.1099. controle, só confirmar para o passarinho do 2230 para descer para 5000 ou 050? Desça até 4000, ajuste na 099. A 4000 agora na 099, obrigado. Webjet 5729, inicie redução para 200 nós, descida até 4000 pés, ajuste 1019. 200, 4000 pés, 1019, pode comprar o número para pouso do 5729? O número 2 na aproximação para 190. 7, 19. Decolar 5627. Mike Fox Sierra, informa o tráfego 2 horas, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um Bravo 92 Alfa. Tá certo, Mike Fox Sierra. Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, sou 1-8, meia, 21-0, 9, uma boa tarde. São 3-1-5 da escuta. Gente, o tráfego do avião que já está prestes a liberar a retaguarda no táxi, você poderia, por gentileza, realizar o pushback de forma a deixar livre a entrada do gate? Já tem tráfego já em táxi para a guarda do gate 9. Vamos lá, iniciar e deixar livre a entrada do gate 9. Gente, obrigado. Controle Salvador Batalha do 5627 da Trip, vai cruzar o meu pés na Puca. É 27, boa tarde, suba ao nível 190, perfil Puca. 27. Controle Salvador Batalha, zona 0720 da X-Ray. Está autorizado e tem condições de decolar já direto com o Proa Norte? Visual com o táxi da gente no táxi? Sim. E o tráfego da Santos já liberando o gate após o avião que prossegue. Juliette da Santos. Desça até 3000, ajuste 1019, 5729. Curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. 3019, curva na esquerda, proa 200, limite ao localizador. 5729. Dois tráfegos modularam ao mesmo tempo, confirme. 3217. Tá, 3217. Autorizado chegada a Bonf, desce e mantém a nível 050, vigilância radar. Bom, 050, 3217, informação extra. Professor Salvador, agora 07. Tira no 7, 30 segundos, ok. Está autorizado. Estou útil, vai, tema no tema. Não entendi. Chegada maior, 07. Passou o turno estabilizado, Mike Fox Trot Serra. Complete final ILS, chama a torre 118.6, Mike Fox Serra. Fox Serra. É 321 no centro do tráfego, autorizado a alinhar e decolar o Down 10, vento 1 do graus nos 9.321. Torre Salvador, Capatango, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, Salvador. Estabilizado, aproximação final 10. Condições Vitor Mike Charlie propõe ser autorizado após o externo, a base pela direita 17. Gente, chama então no ponto ideal para iniciar a base pela direita da 17, Mike Foxtrot Serra. Salvará. 9, passar 90, chama o centro.